Estás-me a ouvir? Boas, boas. Como é que é? Tens microfone? Ok, já vi que estás a ouvir. O mic não consegue pôr isso a funcionar. Já abriu o chat. O teu começa a pesar bué. Já, tens mesmo. Tens de falar com o outro, pá. Experimenta a outra placa. Traz aquilo.